escramuça no meu peito uma saudade. Agarro as garras pra encilhar meu estradeiro. E enquanto a tarde já se apaga pelos cerros, minha alma acende suas paixões e seus segredos. Depois a noite traz a lua leve e calma. Estes banhados erguem vozes e cochichos. Eu abro as asas onduladas do meu pala, porque me bate a sede louca dos gambichos. Tiranas lindas que me arrastam para o surungo, num fim de mundo onde geme uma acordeona, onde se embala minha alma de campeiro pelos luzeiros das miradas querendonas. Mestiças e morenas cor de aurora, negras e claras se confundem na fumaça. Meu coração é um barco errante nestas horas, passando a noite sem saber que a noite passa. Mas quando o sol braseia as barras do horizonte, só restam rumos e recuerdos pra seguir. Porém mais vale pra um galdeiro esta saudade, não ter saudade alguma pra sentir. Tiranas lindas que me arrastam pra o surum,